Approach, confirm. Could you confirm? Number 2. You're number 2 to approach El Salvador. Alright. Clear to the sun flight level 060. Clear upon arrival. Speed 250. Confirm. Roger, that's correct. Thank you. Taxi passageiro 2224 em 3232 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 45 de autonomia. 32, portal e 1340? Afirmo. Taxi aprovado, parte principal, Indy Alpha, reporte Claude, ponto de espera 10, ajustado 0015. Parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 10, ajustado 1015, confirme? Afirmativo. 05 vai chamar para 1224. 515, go ahead. Just confirm, we are number 1 for approach. Roger. Be the number 1. Si. Is it possible to fly pillow position? Fly to 5515. Stand by. É 747, chama Recife 1251, alternando no 3325. 28604, obrigado, uma boa noite. Igualmente, bom voo. Obrigado. Controle, boa noite, bom 604. Bom 604, boa noite, subcontato radar Sabel 370 no perfil Momo Frutti. Sinal 370, perfil da saída 1604. Five, 515, descend to 3000 feet, QNH 1015. 1015, 3000 feet, 5515. Ponte espera 10, pronto, passaria 2224. 2224, autorizada a linha decolagem, a linha decolada 10. Vento, no momento, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar 2224. O gol 1076, Juliette, portão 02. Juliette pro 02, só 1076. Fly direct to Duna and stand by for final vector to the localizer. Fly in Duna position, stand by alert. 5515. Decolado agora 55, controle 120.8, bom voo. 1208, bom. Boa noite. 224. Prossiga. Presente, voa direto a Buco. Está presente, voando a Buco, bom 604. Salvador, boa noite. Oceaner 6313, autorização Guarulhos 380. 1-2-5-4-5 Guarulhos 36, o senhor aceita? Aceito. Decolou, Batalha 2224, decolou. Batalha 2224, boa noite, subcontato radar na decolagem, Isabel 350, no perfil Momo Frutti. Na Momo Frutti, subindo para o 350, passagem 2224. Por gentileza, quando puder coordenar para o oitor destino para o 2224. Aguarde coordenação, passaria 2224. Muito obrigado. Chanel 6224, descend now to 3000 feet, can H1015. 1000 feet, 1015. 35515, descend now to 2000 feet, can H1015. 1015, 2000 feet, 5515. 3434, controle 1208. Estou confirmando o nível autorizado 360. 360, confirmo. Portão 4, chame quando pronto para o posicionar. Obrigado. 0, alright, Ocean S6224. Finch 360 aprovado, pronto, cópia. Aprovado com Finch 360, rota Bridge, Apizuru 16, decolando 10, com a direita, no perfil da Euleida, após Leida voa Bridge, ao intercepto aerovia. 5444, transponder, controle 120.8. Ocean S6224? 3000 for a wireless Ocean S6224. Alright, 3000. Direita, no perfil da Euleida, após Leida, voa Bridge, ao intercepta a aerovia Pizzolo no 6. 5444, código transponder, controle opera 120.8. Dael, Leida, após Leida, voa Bridge ao interceptar o eixo da aerovia Pizzolo 16. Gol 1604, chama Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, 604, obrigado, uma boa noite. Boa. D2224, controle. Ô, 2224, tá na escuta, prossiga. Presente Juazeiro. Pro de Juazeiro, pro 2224. Muito obrigado, 2224. Five one five to the localizer, turn left heading 145. 145, turn left, 5515. Chanel 6224, descend now to 2000 feet, can H1015, clear the last final report established on the localizer. Alright, clear to the standpoint level 2000 feet, clear to ILS, report stabilized, Ocean 6224. with a visual reference request to distant 1,700 feet, 515. You have runway 10 in sight? Affirmative. So descend to 1,700 feet, the KNH 1015, check landing gear. 1015, 1,700, 515. Established. Affirmative, 5515. Checking landing gear and contact tower 118.6. 186, bye. Bye. Passaria do 2224, chama Recife no 2685, alternando no 2545. Ano 2685, 12545 para 2224, boa noite. Boa. Salvador Tower, 5515, gear down and left. Five, 5515, we indicate the clear to landing 110, and it is calm. Clear to land the runway 105515. Check landing gear. Gear down and left, thank you. China 6224, complete final contact tower 118.6. 118.6, good night. Two, have a nice landing. To land, continue your approach and report across water marker. Alright, continue approach, China 6224, stand by landing. On the ground, 05, satellite text, and we may fix, continue the Alpha Kilo 8.3. Alpha Kilo 8.3, 5515. Arrow monitor, finance 224, door lock. 224, clear to land, runway 10, wind calm. Clear to land, finance 224, wind calm. 0376. Six, 6224, on the ground 08, turn right taxi with me, frequency 16, now find report before taxi Juliet. Vacating now, and then we'll call 1208 on ground control and hold at Fort Juliet to Ocean Air 6224. At this range frequency. Could you confirm, sir? Maintain this frequency, Ocean Air 6224 on the ground 08. Okay, we'll maintain this frequency, Ocean Air 6224. Salvador, Oceanair 6303, na posição 4, está pronto para o pushback acionamento? Sim, mas a posição 6303 no 4, próximo setor para o push, tem um taco da azul no 3, já solicitou. Ok, entre na sua escuta, 6303, obrigado. Salvador Gol na 074, autorização para Guarulhos, tá bravo. Guarulhos 360, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, mano, 074. Salvador Guarulhos 360, rota Bridge, Pisolono 6, decolando ao 10, curva direita, no perfil da Euleida, após Leida, voa Bridge, ao interceptor da aerovia, Pisolono 16, é conforme após. 5441 no código transponder, controle 120.8. Ok, está autorizado então 360 para Guarulhos, é da Euleida, após bridge, decolamos a 10. 5441 no transponder 08, frequência de controle, o gol no 074, posição 62. Confere, chame quando pronto para o push sinal. After the traffic azul start the taxi, continue the Juliet to gate 01. Okay, after the traffic in front of us, via Juliet 01 position, Ocean Air 6224. Ocean Air 6303, estão informando, tem uma azul a retaguarda no push, após o azul inicial taxi, a chave da companhia vai finalizar o parqueamento no portão 01. Após esse segundo tráfego, o senhor inicia o pushback e chama táxi, após. Gente, após o segundo tráfego, está autorizado o pushback do Oceanair 6313. Azul 4209 está pronto para o táxi. Estamos com 115 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, está alternando com apenas. Reporte pronto, ponto de espera azul, ajustado M15. Tem uma Avianca que está chegando. Após a Avianca encostar, está autorizado o atuco. Entendeu que após o Avianca, o... confirme para o 4209. Alguém escuta? 4209, está autorizado o táxi ou não entendeu a mensagem? Afirmativo, autorizado, até o ponto de espera, reporte pronto. Vai botar pronto, 4209. 1409, está no ponto de espera da 10, pronto. Feito calma, autorizado a linha decolada 10, azul 4209. Autorizado a linha decolada 10, azul 4209. Mudou, muito boa noite, Otan 3305, informação Bravo. 3305, 330 já aprovado, Recife, só um minuto, cópia. Só aguardo. 209, decolada 16, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, 409. 305 para cópia. Copia. Autorizado Recife 330, rota via Peru 58, decola no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajamo, direção Caju, 5442 o transponder, controle 120.8. Autorizado Recife no 330, conforme o plano, Peru 58, decola da 10, esquerda, Pucajamo, Aracaju. Caju, 5442 o transponder 208 ao controle 3305. Eu quando plantar o puxar no portão 06. Portão. Planear 63 no 3 do SAC, POV. De 119, alterna com fins, autonomia 3 horas 30 minutos. Índia Alfa, reporte plano ponto de espera 10, ajustado 10.05. Reporte ponto de espera 10.05, Chanel 63, 13. Salvador. Voo 1074 na posição 2 para pushback e acionamento. 2 sim, taxi. Na autorizada, chamamos taxi. Voo 1074. Daniel 6303, quanto espera da 10, tá pronto?